meu ponto aqui para mim começar a vender alguma coisa. Então faça. É, sim, e assim que você tiver sua renda, você procura a secretaria. Acho, assim, que é um momento tão oportuno, né? Sim. Que as pessoas estão tendo, assim, primeiro ver a questão do desemprego. Claro que não é bom para ninguém, mas é um momento também de oportunidade, né? Sim. Que muitas pessoas conseguiram sair daquele estado de pobreza, de necessidade, de situação difícil que estava enfrentando através do empreendedorismo. Certo, né? É verdade. Só, pessoal, assim, o que a Nayara colocou e a Maria de Jesus colocou é muito louvável. Sim. Né? O pessoal do Auxílio Brasil fazer um empréstimo para ter a sua própria sobrevivência é ótimo e é o que a gente quer ver no nosso município. Porém, o que acontece muito e depois causa todo esse transtorno de cancelamento e de bloqueio é porque muitos usuários, eles não fazem os empréstimos nesta intenção. Sim. Né? Às vezes é para pagar uma conta, é para fazer uma outra coisa diversa, e aí acaba prejudicando o benefício. Então, que fique aí essa diferença. O que é que eu pretendo, né, sim, fazer? Porque, assim, porque o empréstimo é justamente para isso. Você, para você se organizar, para você começar seu negócio, para você comprar os materiais para irrigar um campo. Principalmente o do Nordeste, isso, né? Que é voltado para isso. Aí, Simone, chegou mais uma pergunta aqui bem interessante sobre o que você falou das mensagens, né? Ela sim, disse assim, recebi no meu extrato uma mensagem dizendo para mim informar na escola que sou beneficiária do Auxílio Brasil. Gostaria de saber o que eu devo fazer. O primeiro passo é procurar a Secretaria de Assistência Social, porque lá a gente vai verificar sistemas, a gente vai verificar como anda a atualização, como anda a informação da escolaridade no sistema do Cadastro Único. Depois dessas identificações, aí é que a gente orienta se é preciso ir até outro setor. Pronto. Certo. Então, Simone, eu acho que ficou claro, né, com relação à ferramenta Sim Digital, que é uma ferramenta, que é um empréstimo que todas as pessoas podem fazer. Só a gente só deixa essa ressalva, né, que as pessoas cuidado. Que são beneficiadas do Auxílio Brasil para ter esse cuidado, né? Porque pode vir a prejudicar. E sobre o empréstimo consignado, ainda não está vigente, né? Não tá que vigente. Esse sim é específico para o pessoal que é beneficiado do Cadastro Único, aliás, que é beneficiado Brasil, do Auxílio Brasil e BPC. Isso. Né? Então, quero só que você deixe sua, sua mensagem final, que a gente está concluindo aqui o programa. Depois, Mero, pode ficar à vontade também. Eu sempre gosto de encerrar fazendo esse pedido mesmo, né, à população, que qualquer dúvida... Nós temos o prazer de receber vocês na assistência social para conversar, para tirar dúvida, para esclarecer. Então, que a Secretaria de Assistência Social está de portas abertas para receber todos vocês. Às vezes o usuário até diz assim, Nayara, ô, minha filha, eu já estou com vergonha, porque eu vim, essa semana já vim várias vezes. Não precisa a gente está ali para atender vocês, quantas vezes vocês precisarem, tá bom? Ótimo. E um abraço a todos. Muito obrigada, Simone. Pronto, então só agradecer, né, ao pessoal de casa que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. E como sempre a gente fala, já foi falado, né, a gente está sempre de portas abertas. O CRAS é a casa da família, o Cadastro Único é a porta de entrada aos programas sociais. E a gente está lá fazendo o nosso trabalho, a gente não está fazendo nenhum favor em atender bem as pessoas, porque a gente procura diariamente cada vez mais melhorar o nosso atendimento, né, de prestar um atendimento digno ao cidadão e dizer que a gente está sempre à disposição no que precisarem. Muito obrigada, Mary. Muito obrigada, Ada Kaline, que é a nossa psicóloga, que teve mais no primeiro bloco aqui contribuindo, né, com as informações. Muito obrigada, Simone. Quero agradecer os nossos ouvintes lá do interior, que sempre está nos assistindo, aliás, nos ouvindo, né? E assistindo também, que é transmitido pela página do Facebook da assistência. Agradecer você que está aqui na cidade, Benedictinos, que está nos ouvindo, que manda as perguntas. É muito importante essa interação. Esse feedback. A gente saber que vocês estão nos ouvindo, que vocês estão mandando as perguntas. A intenção do programa é justamente isso, né? E também, né, Nayara, assim, as pessoas que acompanham a gente, que puder compartilhar, porque às vezes você vai estar levando essa informação mais pra longe. Pessoas que ainda não conseguiram ter essa informação, exatamente, poderão ter através de então, você. Então, assim, a gente agradece demais essa audiência, dizer que o nosso programa Assistência Social em Ação na Anória acontece toda quarta-feira, de 11 a 12 horas, e que nós sempre vamos trazer temas relevantes, temas importantes para você que está no interior, para você que está aqui na cidade, que não pode ir até a secretaria para tirar dúvidas. Esse é um momento de diálogo, de troca, agradecer e dizer que no próximo quarta-feira, dia 6, estamos aqui novamente trazendo outros temas muito importantes para a nossa população beneditinense. Muito obrigada a todos e até a próxima quarta-feira. Chegou a hora de notícia. Em nossa programação está entrando no ar Jornal da Anória. Jornal da Anória. Notícias do nosso município, do estado, do Brasil e do mundo. Jornal da Anória. Entrevistas e prestação de serviços. A informação na sua hora de almoço. Jornal da Anória. Na sua 87,9. Olá, gente! Muito boa tarde! Estamos chegando agora aqui pela sua 87.9 com o seu informativo diário de segunda a sexta-feira, e hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 30 de março, é o penúltimo dia do mês. Amanhã já é o último dia, não é isso? Vamos aqui, a partir de agora, trazer para você as principais notícias do nosso município, do Piauí e também do Brasil. Dengue hemorrágica mata criança de 9 anos em Teresina. Meu Deus. Adolescente é apreendido com drogas e arma no litoral do Piauí. Adolescente, né? Uma criança, praticamente. É, daqui a pouco também você vai ouvir aqui com a gente. É, MEC, Ministério Público do Piauí, que é Pedro Valmir, ex-prefeito de Pix e ex-padre, devolva quase 2 milhões e meio de reais. Rapaz, Jovem executado com vários disparos na cabeça, no interior do Piauí. Ei, compadre, meu amigo velho. Também daqui a pouco, amanhã, o Wellington Dias entrega o cargo, né? Vai sair do mandato e diz, né? Ele diz que Regina Souza é forte e está preparada para comandar o Piauí. É amanhã, viu? Polinter recupera 5 veículos roubados em casa, na Zona Sul de Teresina. Para você, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui pela sua 87.9, nesta sua tarde de quarta-feira. Agora 12 horas e 5 minutos. Vamos aqui ficar juntos até às 13 horas com as principais notícias do Brasil. Trazer pra você aqui, atenção, meu amigo velho, rapaz. É, no próximo dia 22 agora do mês de abril, as Óticas Visão estão de volta com atendimento a partir das 8 horas da manhã. É isso mesmo. Tudo em promoção. Compre seus óculos de grau com 30% de desconto à vista. Ou em 1 mais 10 no carnê. Ou, se preferir, em até 12 vezes nos cartões. Temos ainda limpa-lentes por apenas R$10. Flanelas, R$5. Relógios e também temos semijoias. Vá agora mesmo em nossa loja e marque sua consulta. Ou também pode marcar pelo telefone 994680945. Óticas Visão, sinônimo de qualidade e confiança. Aqui na Avenida Presidente Vargas, no centro ao lado da Alopes Eletromóveis. Os familiares de José Maria Pereira da Mota, conhecido como Baíca, convida parentes e amigos para a visita de um ano de seu falecimento. Vai ser no próximo dia 1º de abril, às 4h30 da tarde. A missa, às 19 horas, na Igreja Matriz. Está passado o recado. Tem mais um aqui. Os familiares de Maria Inocente convida parentes e amigos para a visita de 7º dia de seu falecimento. Próximo dia 3, ou seja, no próximo domingo, às 6 horas da manhã, a visita. E em seguida, a Santa Missa na Igreja Matriz. Está feito também aqui o convite dos familiares. Você conhece a Casa do Leitão? Ainda não, meu amigo. Está esperando o quê para conhecê-lo? É, Casa do Leitão. Além do leitãozinho, viu? Você vai encontrar a linguiça, a salsicha, a bisteca do porco também, viu? O frango, a calabresa, ovos, tempero em geral e muito mais. E também lá aceitamos o seu Pix. Nosso WhatsApp é o 9 1345-6095, Rua Boaventura Pereira, número 430, bairro Santa Cruz. Abraço pra turma lá na Casa do Leitão. Meio-dia, 12 horas mais 7 minutos. Polícia recupera 5 veículos roubados em residência na zona sul de Teresina. 5 de um tapa, meu amigo, viu? Aí eu digo, faz muita falta, não faz? Até um, imagina 5. A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Polícia, que é a Delegacia de Polícia Interestadual, recuperou nesta quarta-feira, dia 30, já foi hoje, já agora pela manhã, 4 motocicletas. Já com sinais de adulteração e um automóvel modelo Fiat Strada com boletim de ocorrência de apropriação indébita numa residência situada no bairro Parque Sul, na zona sul de Teresina. Durante a abordagem, os policiais da polícia ainda prenderam um homem, bem como apreenderam diversos objetos suspeitos de produtos de crimes, como várias armações de óculos, relógios, bota de motocross, munições de calibre 20, um pente de pistola 380, três munições, muitos documentos e chaves de veículos e mais. O inquérito policial continuará para investigar os adulteradores dos veículos, bem como para elucidar a origem dos objetos apreendidos. É, 4 motos e um carro, né? São 5 transportes no caso, né? Nossos amigos lá do Limoeiro, um abraço pra turma do Limoeiro, rapaz. Lá estão aqui mandando mensagens que lá está sem energia. Sem energia. Lá no Limoeiro, né? Zona rural do nosso município. Atenção, meu amigo, olha só, a Agrovel está com promoções em rações para o seu animal. É isso mesmo. Lá você vai encontrar ração para gato a Whisca e para cachorro a Pedigree. Em sachê de 3,20 por apenas R$2,50. Rações para cães e gatos adultos e filhotes com sabores de carne e frango. Biscoito da marca Cookie, da Golden, para cães, adultos e filhotes, de R$20 por apenas R$15. É isso mesmo. Basta lá e confira ali na Agrovel com nosso amigo Amaral, viu? É isso mesmo. Atenção você, meu amigo aposentado do INSS. Está quebrado, compadre. Está liso que nem eu, fedendo a Tereza. Bom, tô morto, viu? Liso, rapaz, o negócio tá ruim. É isso? Você pode fazer seu empréstimo, você, meu amigo aposentado, pensionista, lá na MJP Promotora com nosso amigo Joãozinho do Empréstimo. É, faça lá seu empréstimo consignado com parcelas que cabem no seu bolso e com a menor taxa de juros do mercado. Ligue-nos, que nós iremos na sua casa, viu? Pode ser aqui na cidade ou na zona rural, não tem problema. Nosso telefone é 994-429-9954. Falar com o Joãozinho do Empréstimo. E se você fizer com a gente um empréstimo pela primeira vez, cheio, empréstimo novo, a partir de R$5.000, vai ganhar na hora um Vale Gás. Não tem sorteio, é na hora. Olha aí, rapaz. Temos aqui mais aviso do povo, atenção, os amigos da Barrinha, né? Hoje haverá encontro da quaresma às 18h30 na capela. Então atenção aqui, o professor Zé Newton está comunicando aos amigos lá do bairro Barrinha que hoje às 18h30 haverá encontro da quaresma na capela do bairro da Barrinha. Tá passado o comunicado. Mandar aqui um abraço, alô, Zé da Cruz, rapaz, lá na Onde Gato. Ah, Zé da Cruz, nós temos lá um jogo pra nós ir, você vai ser o goleiro, viu? Estou sabendo que você deu um show domingo num jogo aí na região, ainda hoje tá doente, tô sabendo, viu? É, mas domingo não pro jogo, vou levar como goleiro, tá bom? Qualquer coisa a gente pega o remédio aqui lá na Grovel e leva pra você tomar, não se preocupe não, viu? Abraço pra tu lá na Onde Gato, rapaz, alô, Carlinho, rapaz, eita, o TV. Alô, Naldo, aquela turma. Alô, seu Tonho Pereira, gente boa, rapaz. Lá na Onde Gato também, né? É, tô pequeno, tô naquela turma lá. Obrigado a todos vocês pela audiência. O meu goleiro já disse, viu? Vai ser Zé da Cruz, viu? Que ele é muito bom, tô sabendo. Hoje, quarta-feira, tem sorteio da Mega Sena. E adivinha o valor que ela vai pagar hoje? Já fez a sua aposta? Faça! De repente, pode ser seu dia. Não é isso? 110 milhões. Só isso aí que ela vai pagar, viu? Hoje, a Mega Sena do concurso 2467 vai sortear nesta quarta-feira um prêmio de estimado em 110 milhões para quem acertar as 6 dezenas. É coisa rara, viu, rapaz? Neste ano, a principal loteria da Caixa Econômica Federal, claro que é a Mega Sena, só teve ganhadores do prêmio máximo em 4 dos 26 concursos realizados e 5 de janeiro até o último sábado, dia 26. E nos 4 sorteios foram 6 vencedores. O maior prêmio pago foi em 19 de março, quando duas apostas simples ganharam 94 milhões e 600 mil cada uma. Aposta simples, ou seja, o cara gastou apenas 4,50 e levou sozinho 94 milhões e 600 mil. Só um. O outro também levou a mesma bolada. E hoje, paga 110 milhões. De repente, pode ser o seu dia de sorte. Falando em jogo, falando em dinheiro, rapaz, ontem saiu 4 ganhadores pra cá, pra Beneditinos. É, da Sorte Flash. Pois é, toda semana pra cá são ganhador. Por enquanto, só prêmios pequenos. Mas estamos batendo na trave. Uma hora a bola vai entrar, viu? Ontem saiu pra cá 2 prêmios de 150 reais, são 300. E 2 de 250, 500 reais. É, e na próxima terça-feira tem mais, viu? Daqui a pouco o diretor da Fundesp sobre Altos e Flamengo diz: nós defendemos um estádio lotado. Já começou a briga, viu? Governo do Estado, time do Altos, federação, né? Porque logo é o Flamengo, né? Time que arrasta time de peito, time de massa, né? Arrasta multidões. E aí, meu amigo, é o momento do Piauí, do time do Piauí ganhar dinheiro. E aí, se botar só 10 mil pessoas, aí eu lhe digo, viu? Não adianta. Mas a Fundesp diz que o estádio está preparado para receber 40 mil pessoas. Já já para você essa informação. Meio-dia, 12 horas e 15 minutos em nosso município. Deixa eu dar aqui um recadinho lá da LLM Informática e Variedades. Atenção, clientes e amigos. Ao precisar de serviços na área de informática, procure a LLM Informática e Variedades. Lá você vai encontrar xerox, impressão, plastificação, digitação, encadernação e muito mais. Variedades como brinquedos, carregadores, pendrives, produtos da Avon e Natura e também produtos de higiene pessoal. Estoque renovado de material escolar e muito mais. Visite-nos aqui ao lado da Lu Magazine. Ligue para o telefone 995-76-3144. Falar com nossa amiga Lisandra. Abraço para a turma lá na LLM Informática. Alô, Lídio. Alô, Lúcia. Obrigado a vocês pela audiência aqui no centro, na rua Antônio Rezende, em frente ao Mercado Público. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, que é que o povo está dizendo, mandando aqui para a gente. Alô, Dona Luísa, lá no bairro Santo Antônio, rapaz, Luizona, ela e seu esposo, obrigado pela audiência. É, pai, sempre aqui nos ouvindo. Alô, Maíra, boa tarde, está em São Paulo. É, nos assistindo aí pela internet, viu? Um alô para a turma da, deixa eu ver aqui, rapaz, da Bagaceira, é? É, quem manda é a Chica Vaqueira, estão sabe onde nos ouvindo agora? Em Gastão Vidigal, rapaz, São Paulo. E você que ainda não acessou, acesse lá www.anoriaradioanoriafm.com.br. Fala aí, acessa aí que você vai ter todo, né? Vai ouvir tudo o que acontece no município aqui através da nossa programação de 5 da manhã às 10 da noite. É. Boa tarde, aqui no bairro Colorado, em Teresina. Ouvindo a Rádio Anória FM, um alô para minha mãe França, meu tio Benedito e meus irmãos Valdemir e João, aí em Beneditinos, na rua Princesa Isabel, quem manda é a Francisca. Muito bem, Francisca, obrigado pela audiência também. Alô, Cleidiane, no Barreiro, para meus filhos, é, Claro e Francisco. Alô, do Carmo também, Osifran e a dona Francisca, Caçula, seu Antônio dos Santos, todos na Lagoinha, município de Alto Longá, Piauí. Jovem assassinado com vários tiros na cabeça. Meu Deus, um jovem, né? Na noite de ontem, dia 29, um jovem identificado apenas como Ítalo foi assassinado com cerca de 11 tiros. Ave Maria. 11. A maioria na cabeça. Na cidade de Cajueiro da Praia, na região litorânea do Piauí. A polícia militar foi acionada juntamente com a perícia criminal que realizou os primeiros trabalhos no local. Segundo o perito David Belchior, em entrevista para a Rede Meu Norte, o jovem foi atingido em várias partes do corpo, principalmente na cabeça. Nós fomos acionados através da guarnição de Cajueiro da Praia para um local de homicídio. Chegando ao local, nos deparamos com a vítima que veio a óbito devido a um instrumento perfuro contundente com projétil de arma de fogo. A gente constatou na vítima disparos de arma de fogo em várias partes do corpo, na região da mão, no tórax e principalmente na região da cabeça. E a arma foi uma pistola calibre .40 e uma 9mm. Era ou não era para matar? Meio-dia 19, o menor de idade, 16 anos, foi preso na tarde desta... Preso não, ele foi apreendido. Na tarde de ontem, na cidade de Cajueiro da Praia, na mesma cidade. A equipe de grupamento da Polícia Militar de Cachoeira da Praia foi acionada por volta das 13h30 para atendimento de uma ocorrência que, segundo denúncias, estaria acontecendo disparo de arma de fogo na orla da praia de Cajueiro da Praia. A equipe do GPM, sob o comando do terceiro sargento Edilson, se deslocaram para o local onde houve confronto de faccionados. Houve a suspeita de uma cabana aparentemente abandonada na praia e foram realizadas buscas. Os meliantes ainda tentaram contra a vida dos policiais, que em uma ação rápida conseguiram conter um deles com disparo de balas de borracha. No local foram apreendidas uma pistola 380, uma quantia em dinheiro de R$ 148, pedras de crack, 27 munições de arma calibre 38 e 20 munições de arma calibre 380. O menor foi conduzido para a central de flagrantes da cidade de Parnaíba. Olha só, meu amigo velho, o bairro Mercearia Gilberto. Alô, Gilberto, lá no bairro Barrinha, rapaz. É. Bairro Mercearia Gilberto, avisa que já tem frango abatido do dia, viu? É, com o melhor preço da cidade. Temos também calabresas, salsichas, gêneros alimentícios. Temos ainda arroz do campo por apenas R$ 2,99 o quilo, hein? Produtos de limpeza e muito mais, viu? E também temos novidades, estamos vendendo sorvetes e picolés da marca Frutbon. Ih, que bom. Apenas R$ 1,50. É, a partir de R$ 1,50. Temos ainda cervejas, a Glacial, a Skol, a Brahma e muito mais, a Antártica, refrigerantes e mais. Passa lá e confira, lá no bairro Mercearia, o Gilberto, aqui no bairro Barrinha. Abraço aí pra turma da Barrinha, obrigado pela audiência. Aqui, boa tarde, quero parabenizar minha mãe Francisca Rosa pela passagem de seu aniversário. Mãe, lhe desejo muita saúde, muitas felicidades e muitos anos de vida. De sua filha, que te ama muito, Rosilda. É a dona Francisca, é hoje, é? Lá da Honório Parente, será que é ela? Mesmo que não seja, mas um abraço para dona Francisca na rua Honório Parente. Alô, seu Zé, rapaz. Mandar aqui um feliz aniversário, deixa eu ver para quem, rapaz. De quem, rapaz? Ah, pro cachorro quente, é? Um abraço pra ele, de sua amiga. Não deu nome, não. Só mandou um abraço, viu? É... Deixa eu ver aqui. Olá, gente. Estou de parabéns pelas notícias agora da nossa cidade. Também pela internet, viu? Muito bem. Quem estiver em casa e não tiver o radinho, só botar um celularzinho, né? Isso é verdade. Gostei de ouvir a rádio. Abraços a todos. Tá certo, obrigado, Maíra, diretamente de São Paulo, não é? Gente boa, rapaz. Aqui é Jailson Vieira, também está em São Paulo. Manda um abraço para todos em Beneditinos. Obrigado, Jailson. Ah, não, dona Rosa, dona... Aqui é a dona Francisca, lá da rua Matias Olímpio. Ah, mulher do Cruz Espetinho, dona Francisca. Alô, Cruz, rapaz, já vi ele hoje. Dona Francisca, aquele abraço, boa tarde pra senhora e um feliz aniversário. Pai, nosso amigo Júnior, rapaz, da Barrinha, lembra desse caso, na semana passada que eu falei aqui? Ele estava pedindo uma ajuda para ajudar no tratamento dos exames para o seu filho, que tem um problema seríssimo. Dor de cabeça, não é? Lembra? Pois é. Ele conseguiu fazer os exames e foi descoberto o problema não é na cabeça, o problema é na visão. Do pequeno, acho que é Vitor o nome dele, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. Mandou até uma foto aqui para mim do garotinho. E agora ele precisa comprar os óculos. Rapaz, ele diga, atrás do pobre, meu amigo. É desse jeito as coisas, viu, rapaz? É triste, viu? E ele agora precisa comprar os óculos para o filho, viu? É? É o João Guilherme, né? Ah, é o João Guilherme, o nome dele. E agora, gente, ele vem aqui através da nossa emissora pedir uma ajuda para ajudar a comprar os óculos para o pequeno João Guilherme para poder ir para a escola. A dor de cabeça foi descoberta nos exames. Não é a cabeça, e sim nos olhos. Então, quem puder colaborar, vou repetir, vou dar para vocês o contato dele. Quem puder ajudar, o valor que você puder dar é bem-vindo, a família agradece. O telefone é o 995-69-875. Você pode ligar que ele vai buscar onde você estiver. Ligue que ele vai buscar, com certeza, viu? 995-69-8751. Também aqui tem nosso amigo Valdinar. Alô, Valdinar, rapaz. Ali no bairro Barrinha. É. Nosso amigo Valdinar Carlos de Abreu. Ele está com um problema seríssimo, rapaz. Chamado de espondilite anquilossante, que é problema na coluna. Coisa séria, viu? Coluna, meu amigo, só sabe quem sente. A dor é grande. Demais. Dor partiu para osso, a situação é complicada. Quando dói um dente, não é ruim? É osso, né? Partiu para osso. E ele precisa fazer o tratamento usando injeções. Cada uma custa R$1.000, cada dose dela. Ave Maria. Durante 6 meses. E ele e amigos, familiares, estão realizando, vão realizar no próximo dia 7 de maio, um evento. Vai ser uma rifa que está aí na cidade espalhada por vários pontos. Custa apenas R$5 o ponto. Um conjunto de copo, um carneiro, uma panela de pressão, uma toalha de banho e uma cesta de café da manhã. Tá bom? E já tem pessoas vendendo as cartelas. Como, por exemplo, a Sandra, lá na RA Promotora. O Juvenal do Milho. A Valdirene, da Barrinha. Também aqui o Leonardo, da Pop. A Zilda. Lá aqui na loja também, Toninho Variedades. Enfim. E você também pode colaborar, ajudar. Quem nos ouvindo aí pela internet, qualquer lugar do Brasil. Você pode colaborar também com o Pix. Você pode, né? Mandar um Pix no telefone 99491-8569. É dia 7 de maio, evento lá na localidade Retiro, na casa do nosso amigo Pereira. Abraço pra turma lá do Retiro. Alô, Pereira. Alô, Nelson. Obrigado vocês pela audiência. Você também aqui do Poção. Alô, Osíris. Alô, Cesar, rapaz, homem da ilha. Alô, Chico Dog, rapaz, aquele abraço, tá lá ligado com a gente, a caixinha de som dele é só, liga na rádio, Lá tá em cima, ele manda aqui os parabéns para o filho, né? 22 anos, é o filho dele já, Chico Dog. 22 aninhos hoje, dia 30 de março. Alô, Chico Dog, aquele abraço, ali na Praça da Igreja, muito bem. É mais de 2 meses, ou melhor, mais de 1 mês, que é na Rua dos Amores, tá no escuro, ou seja, lá não tem amor de nada, né? Tem muita escuridão. Lá no bairro Santa Cruz, em frente à casa de Dona Tetê, está sem energia, sem lâmpada nos postes, né? Bairro Santa Cruz, Rua dos Amores, rapaz, eita! O Zé da Cruz está pedindo ajuda para colocar uma caixa de energia, porque ele não está podendo no momento. Uma caixa de energia? Como assim? É a casa que tem a caixa da caindo e ele quer comprar uma caixa nova para colocar na outra casa. Compra, rapaz, a Pausa da Cruz, te digo, uma caixa de energia nova, né? Eita, Zé da Cruz. Meio-dia e 28. E a Fundesp garante que o Albertão pode receber 40 mil pessoas para o jogo do próximo dia 20 ou 21, tá entre as duas datas, né? Contra o Flamengo do Rio de Janeiro. O diretor de esportes da Fundação de Esportes do Piauí, a Fundesp, Celso Henrique, concedeu uma entrevista na manhã de hoje ao programa Bom Dia Meu Norte, onde falou sobre a atual situação do estádio Albertão, que vai receber o jogo entre Altos e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil. Ontem, a gente já começou a fazer algumas reuniões para que o jogo aconteça da melhor forma possível, com segurança, responsabilidade, até porque é uma grande festa e um grande momento para o futebol do Piauí, disse ele. O diretor informou ainda que o estádio está com todos os requisitos de segurança em dia e novas melhorias serão feitas. Em relação a laudos de segurança, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, está tudo ok. A gente vem fazendo algumas melhorias pontuais desde quando conseguimos a liberação para Fluminense e Santos pela Copa do Brasil. Sabemos que lá não era só uma questão de laudos, era uma questão de briga de torcidas que aconteceu em 2020 entre River e América do Rio Grande do Norte. Mas isso já foi sanado, agora basta nós da Fundesp procurar banir do futebol esses seus torcedores que vão só atrapalhar o andamento e essa festa bonita que é o futebol. Segundo o Celso Henrique, a Fundesp quer trabalhar com a expectativa de 40 mil pessoas para o jogo do próximo dia 20 ou 21. A gente pleiteia um total bem maior que os 13 mil que querem liberar. É uma intenção nossa pleitear 40 mil. O Albertão cabe hoje 69 mil pessoas, mas pode receber até 48 mil torcedores. Aí se ele coubesse 100 mil ainda era pequeno, né? Porque o Flamengo logo pra cá, pro Piauí, pro Nordeste, dificilmente ele vem, quando vem é assim. Mas tomara que libere até pra 40 mil, né? Meio dia e 30 anos para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouco para você depois. É dos nossos anunciantes, já já. 12 horas e 30 minutos. Glória FM continua retransmitindo diretamente da Igreja Matriz via internet todos os domingos as missas e novenas para sua casa. Queremos agradecer a você que sempre faz a sua doação em nossa caixinha na Casa Lotérica de segunda a sábado. Graças ao seu apoio, continuamos realizando esse trabalho que é tão importante. E em nome de todos aqueles que não podem se deslocar de suas casas para assistir a missa presencialmente, queremos dizer muito obrigado. Escute agora o que eu vou falar. Água Brasil, experimente, você vai gostar. É só você provar. O povo já provou. Água Brasil não tem comparação. Traz mais saúde pra toda a população. E faça seu pedido com uma ligação. É 86995220794 pra ligar. Você vai ligar, vai pedir, vai chegar. Você vai ligar, vai pedir, vai chegar. E se prepara que é rapidinho a nossa entrega, você vai gostar. Você vai ligar, vai pedir, vai chegar. Você vai ligar, vai pedir, vai chegar. Água Brasil, a sua água mineral, peça já a sua. Aí você já sabe que a loja David Joias mudou de endereço? Ah, mas foi só o endereço, porque a qualidade nos produtos e o atendimento continua o mesmo. Faça-nos uma visita e confira. Agora estamos na Rua Presidente Castelo Branco, no Conjunto da Caixa, próxima à Tecla Eletrônica do Florencio. Fabricação e conserto de joias com menor preço e a melhor qualidade. Acompanhe as nossas redes sociais e fique sempre por dentro das nossas novidades. David Joias, fone WhatsApp 994-47-1857. www.beneditinosagora.com.br. Este é o endereço do primeiro portal da cidade de Beneditinos. O portal nasce com a intenção de garantir o compromisso e zelo pela informação verdadeira, combatendo as fake news. Beneditinos está conectado ao mundo. Não fique sem informação. Acesse diariamente www.beneditinosagora.com.br e fique por dentro de tudo que acontece em nossa cidade e em toda a região. www.beneditinosagora.com.br. Compromisso e credibilidade. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Beneditinos. Mantenha suas mensalidades em dia e desfrute de todas as vantagens que o sindicato oferece. Você que é associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pode tirar cópias de documentos pela internet inteiramente grátis e dar entrada em seus processos previdenciários, além de atendimento com dentista todos os sábados pela manhã. Convênio com a Ótica Longar, com descontos especiais para você, sócio. Mas não esqueça de manter sempre em dia suas mensalidades para que você possa desfrutar de todas essas vantagens. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Beneditinos, em defesa dos agricultores. Ok, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco de notícias nesta sua quarta-feira, 12h35, 31 graus é a temperatura. Gente, olha só, vou passar aqui para vocês, aí a reclamação de iluminação pública, né? O telefone para você ligar, viu? É, você ligar e dizer, olha, essa rua aqui tá sem lâmpada, essa daqui, entendeu? Ligue, anote aí, pega uma canetinha, pega um papel, um lápis e anote aí. Tá bom? Você ligar. É 99518-8809. Vou repetir. O telefone da iluminação pública para a comunidade ligar para dizer onde está faltando lâmpadas, onde está escuro. Ligue, cobre. É do setor de iluminação pública do município, é 99518-8809. Alô, amigo Juninho, alô Juninho, tá aniversariando hoje, meus parabéns, felicidades e muitos anos de vida. O Juninho, que é filho aqui do nosso amigo Chico Braga, rapaz, hoje tá aniversariando, não é isso? Atenção, meu amigo aposentado, rapaz, voltou com a gente, rapaz, é R.A. Promotora. Alô, Rosailton Almendra, rapaz, aquele abraço, voltou aí, aquela margem de 5%, viu? Aquela margem de 5% pra você aposentado. E agora tem uma novidade, você que é do Loas ou BPC, também agora já pode fazer também seu empréstimo, olha. É, você que tem benefício, aquele benefício, o Loas ou o BPC, né? Você também agora pode fazer seu consignado. Vai lá conversar com nosso amigo Rosailton, né? R.A. Promotora, onde? Ali no centro, em frente ao Sindicato Rural, telefone 994-39-6320. Já conferiu as novidades lá do nosso amigo Zé Filho Mariano para esta semana? Ainda não, vou lhe passar aqui agora, meu amigo velho. É, as promoções para esta semana, compadre, anote aí. Lá você vai encontrar arroz do sertão, pacote com 5 quilos, R$15,99. Café Maratá, R$7,59. Biscoito recheado a partir de R$1,25. Macarrão instantâneo Vitarella, R$0,59. Calabresa sadia, o quilo, R$22,99. Coração bovino, Friboi, R$12,90. E a cerveja Skol, a lata, o fardo, aliás, a lata, desculpa, a unidade, R$1,59. Passa lá e confira lá com o nosso amigo Zé Filho Mariana, que não é 7 de julho, no centro da cidade. Vídeo de professora agredindo bebê de 1 ano em aula gera revolta. Em 1 ano? Bebê de 1 ano na escola? O vídeo que mostra um bebê de apenas 1 ano e 10 meses, já aumentou aqui para 10 meses, sendo agredida por uma professora em uma escola no bairro Boqueirão, não foi aqui não, viu? É, repercutiu repercutiu na rede social e a causa revoltou muita gente. Nas imagens é possível ver que a docente penteia o cabelo da menina, mas em alguns momentos age de forma grosseira, puxando os fios e fazendo movimentos bruscos com a cabeça da criança. Tá aqui o vídeo. Ave Maria, compadre. Ah, é inadmissível. É absurdo, publicou uma internauta após ver as imagens. Meu Deus, quanta maldade, disse outra. Além de descrever a cena como revoltante, internautas que acompanharam o caso também pedem por justiça. A direção da escola já está tomando as providências. Mas não pode. 1 ano e 10 meses também, né? Muito novo para estar na escola, né? Mas mesmo assim, essa que não é professora, não é. Professor não faz isso. Não é isso? Ela não serve para educar ninguém, nem essa criança e nem um adulto. Porque desse jeito aqui não dá. 12h39. Daqui a pouco chega, sabe quem no Piauí? O presidente Jair Bolsonaro, viu? É, chega o Piauizão, rapaz. Diz que vai desfilar em carro aberto. Desfilar em carro aberto. Já pra você. Mas antes, deixa eu trazer aqui um recadinho lá da Drogaria Bom Preço. Alô, meu amigo Clementino Lustosa, rapaz. Aquele abraço. Dona Fátima, viu? Alô, Odilon. Lá você vai encontrar todo tipo de medicamentos que você precisa, que você procura e o preço que você pode pagar. É isso que você ouviu, tá bom? Lá você vai encontrar medicamentos como genéricos, similares, controlados, vitaminas, dentre outros. E tem mais. Temos na promoção para você o Losartan por apenas R$3,50 na unidade. Temos ainda o Captopril, R$2,59. Hidroclorotiazida, R$2,50 na unidade. É. Na drogaria, bom preço. E do lado temos o supermercado Bom Preço. Alô, Clementino, rapaz. Lá você vai encontrar tudo em material de construção, como canos, da marca Crona. A vara de vídeo por apenas R$16,50. A de 50, R$58. E a de 100, por apenas R$79,90. Nosso telefone para contato é o 99464-3361. Drogaria Bom Preço, aqui na rua Antônio Rezende, no centro, em frente ao Mercado Público. Alô, meu amigo João, rapaz, gente boa, João da Cruz, lá na Água Branca, ali na região do Poção, o homem dos peixes, peixe tambaqui. Lá você encontra o peixe, meu patrão, agora pra Semana Santa, pra agora sexta-feira, você pode ir lá, viu? Lá você compra pescando, olhando pro peixe, eu quero esse mesmo aqui. Escolhe a dedo, é, ali na Água Branca, abraço, meu amigo João da Cruz. O que é que o povo tá dizendo aqui no WhatsApp? Aqui na Boa Lembrança está sem água. Aê. É um alô aqui pras Flores, o Apolônio, a Vanessa, o Moisés e o Giovanni. Abraço pra turma lá nas Flores, rapaz. Alô, Maria. Eita, gente, Maria do Mudo, né? Aquele abraço, rapaz. Mandou aqui uma foto. Eita, amor, meu amigo, viu? É. Sou Osirene, estou ligadinha no seu programa aqui na Zona Rural, Santo Amaro. Sempre quis assistir seu programa, meu dia, mas não dá, agora tá dando certo, em Santo Amaro, Santo Amaro, Zona Rural do nosso município, viu? É, Guilherme. É, alô, Guilherme, rapaz, deixa eu ver aqui, Rua Matias Olímpio também tá escuro, ligue pro telefone lá. Já vou repetir o contato pra você ligar pro telefone da Iluminação Pública para dizer onde está, viu? É, faltando essas lâmpadas. Piquezeiro também tá. Agora aqui é a zona rural. Está sem energia, olha. Comunidade Piquezeiro. Estão dizendo aqui que aqui na Associação da Barra, zona rural do nosso município. É, tem as pessoas lá, uma senhora lá, né? Que estão querendo, queria ter um rodo de gato, não dá de comer por gato, um gato tão valente. Acho que Maria já mordeu minha filha. Ixi, Maria. Os gatos com fome, né, rapaz? E não, quem é a pessoa, rapaz? Não é o nome dela aqui, não, né? Pra dar de comer esses gatos, então denuncie, porque tem a delegacia aqui dos animais que protege, viu, gente? Você pode denunciar. Eu tenho um telefone aqui, se quiser eu passo pra vocês aí, pra denunciar, não precisa se identificar. Pode denunciar porque não pode. Tem uma lei que protege os animais por maus tratos, viu? É, pai. Meio dia 12h43. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, cumpre agenda nesta quarta-feira no Piauí. Com a liberação médica após sentir um desconforto, o líder do Planalto segue com a programação de viagens pelo país e deve desembarcar por volta das 13h, daqui a pouco, né? 13h. Segue com o programa. É isso aí, Raimundo Nonato, quando segue de helicóptero para a Baixa Grande do Ribeiro. No município, ele deve desfilar em carro aberto antes de inaugurar na Fazenda IP do empresário Ricardo Faria uma antena 5G Agro, tecnologia que proporciona internet de maior qualidade e pode ajudar na produção e desenvolvimento do agronegócio. Aí, campanha chegou, né? Desfilar em carro aberto, rapaz. É hoje no Piauí, vai estar o presidente Jair Bolsonaro. Alô, meu amigo Zé Neto, rapaz, aquele abraço, agremessou, viu? É, e agora o Zé Neto tem um escritório, alugou um escritório para atender você, para ficar mais próximo aí do povo, aqui no centro, viu? Você pode ligar para ele que ele vai aí na sua propriedade, viu? Fazer seu trabalho. Lembramos que ele tem um carimba, viu? O carimbo do INCRA, não é fraco não, viu? O telefone dele é o 994-9505-49. Alô, Zé Neto, aquele abraço. E a turma também lá na Secretaria Municipal de Agricultura. Cascatinha, avisa aí na rádio que se alguma mãe de aluno tiver precisando de uma calça verde, deixa eu ver, eu estou doando uma. A calça só serve para aluno do nono ano. Olha aí, uma coisa boa aqui. Uma cidadã, não vou dizer o nome dela. Ela quer doar, ela está doando uma calça para aluno, para o estudante de cor verde. Para o aluno do nono ano, quem quiser, é só entrar em contato, viu? Vou passar só o telefone dela, você pode ligar, dizer eu preciso, eu quero, não tenho condições de comprar uma. 99530-1184. Repito, 99530-1184. Obrigado, Maria, boa, viu? Não está precisando, né? E pode fazer a doação e tem muita gente precisando, com certeza. Opa! Mandar aqui um abraço também pra turma, sabe onde? Lá na Ótica Retina, dona Toinha. Aquele abraço, minha amiga, boa tarde. E a Ótica Retina avisa aos seus clientes e amigos que no próximo dia 30 de abril, ou seja, de hoje um mês, haverá consultas com o nosso médico oculista e cirurgião a partir das 7 horas da manhã, ali no Centro dos Casais, esquina com a creche Cíntia Portela. Marque sua consulta em nossa loja, aqui na Avenida Presidente Vargas, no centro, lá na casa da nossa amiga Toinha, vê do lado, viu? Do lado. Ou pelo telefone 99482-1383, é isso mesmo. E você fazendo sua consulta, pagando suas prestações ou comprando em nossa loja a partir de R$10, você estará concorrendo a sorteios de brindes no Dia das Mães, que é agora no próximo mês de maio. Visite nossa loja e conheça nossa variedade, nossas variedades, estoque em presentes, material escolar, produtos do lar e muitas outras novidades. É dia 30 de abril, consulta lá na Ótica Retina. Um abraço para a turma lá na Ótica Retina, dona Toinha. Boa tarde, minha amiga. Ótica Retina, 22 anos cuidando de sua visão. Governador Wellington Dias disse que Regina Souza está preparada para governar o Piauí. É? Tomara Deus, não é? É, não tem água porque não tem energia. Ah, rapaz, lá na boa lembrança, é. Consequentemente, quando não tem energia, não tem água. Não é isso? Atenção, equipe da Equatorial, se tiver alguém aqui, rapaz, nos ouvindo aí, passe lá, viu? Lá no bairro Boa Lembrança, vai lá dar uma olhadinha lá que está faltando energia para aquele povo. É, e consequentemente, claro, a água também vai embora. Ao comentar sobre a posse de Regina Souza, que vai acontecer amanhã, quinta-feira, o governador Wellington Dias disse que a vice-governadora está pronta, pois sempre esteve no centro das decisões do governo e tem acompanhado todas as áreas e tem muito carinho pelo social. Coordenando, inclusive, o programa Pro Social. Ela conhece a máquina pública, já foi secretária de administração, gestora, estava no aquecimento para entrar em campo e com certeza vai fazer muitos voos e obter êxito, disse Wellington Dias. Também disse conhecer a Regina Souza há 40 anos e terá a felicidade de transmitir o cargo de governadora para a primeira mulher que efetivamente vai comandar o estado. Claro que a Regina Souza vai trabalhar em todas as áreas, concluindo obras já em andamento e com prioridade no social. Você sabia que a única política mandatária do país que foi eleita, já foi governadora, aliás, senadora, e agora é governadora sem nenhum voto? É ela. Nenhum voto. Nunca foi candidata a nada. Aí você diz, mas como é que é isso, Cascatinha? Ela era suplente de senadora do Wellington Dias. Ele ganhou, se afastou para ser governador e botou ela. Ela ficou lá 4 anos. Agora, ela era vice-governadora, ele vai se afastar, vai botar ela para ficar no governo do estado. Ou seja, não precisou de nenhum voto para ser senadora da República e também para ser governadora. Aí é que é sorte, viu? Aí é que é nascer com sorte, meu amigo. 12h50. Dengue hemorrágica mata criança de 9 anos em Teresina. Uma criança identificada como Lucas Manuel Rezende Rodrigues, de apenas 9 aninhos, morador da Zona Sudeste, morreu de dengue hemorrágica em um hospital particular de Teresina. Esta é a segunda morte causada pela doença só nesse ano. A primeira foi de um homem. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, até esta quarta-feira, hoje, foram notificados 851 casos de dengue na capital, sendo que 387 casos foram confirmados. Os bairros com maior número de casos de dengue são o São Joaquim, o Matadouro, o Mocambinho, o Parque Alvorado e Nova Brasília. No ano passado, foram 168 notificações durante todo o ano. A diretora de Vigilância Sanitária, Amarilis Borba, alerta a população que, em caso de suspeita de dengue, a recomendação das autoridades em saúde é que a pessoa procure imediatamente atendimento médico. Hidrate, se hidrate bastante. E tem que urinar transparente, feito a água que bebe. Então, se você está com dor no corpo, dor abdominal, e se quando está deitado e levanta o mundo roda, por favor, procure um serviço de saúde. Temos encontrado muitos casos graves já no Piauí, disse ela. Olha aí, gente, cuidado. A dengue está por aí, já está fazendo vítima. Ela alerta ainda para o fato de a transmissão da dengue acontecer através da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que provoca sintomas como dor nas articulações, dor no corpo, na cabeça, náuseas, febre acima de 39 graus e manchas avermelhadas pelo corpo. A prevenção da dengue, todo mundo sabe, né? É aí questão da água parada. Então tá aí, uma criança de apenas 9 anos morreu. Meio-dia, 12h52 em nosso município. Briga termina com o homem ferido a golpe de facão. Ave Maria, já pra você. Nosso amigo Zé Neto tá pedindo. Quem é Zé Neto? José Neto, né? Tá pedindo pra tirar os porcos da fazenda. Vale do Poti, que tá atirando. Tá entrando nas roças. Aí lá. Olha, é uma porca com 12 leitão. Meu amigo, uma porca com 12 cria. Onde ela passa é igual um trator de arado, viu? Fica o rombo. E nosso amigo José Neto tá pedindo pra tirar. Assim, olha, atenção, dono dessa porca, rapaz. De 12, com 12 leitãozinho, filhote. Tire, compadre, viu? Tá acabando com a roça do cidadão, com o quintal dele, viu? Lá no Vale, Associação Vale do Puti. Atenção, meu amigo, minha amiga, para as promoções lá da loja Cheiro da Acha. Alô, Ririca. Alô, Joeia, pra aquela turma lá, gente boa, viu? Você já aproveitou as promoções? Ainda não? Tá esperando o quê? Lá você vai encontrar na promoção mochila para você, estudante, colocar o material para ir para o colégio, apenas de 65 por apenas 55. Calça jeans juvenil de 65 por 50. Bermuda jeans juvenil de 45 por 38. Conjunto feminino infantil de 38 por 20. Calça do tralado da Tectel de 30 por apenas R$20. É. E calças para você ir pro trabalho, né? Melhor, bem vestido, de 45 por 38. Aí, passa lá e conversa com a Ririca. Ou ligue para o nosso WhatsApp, 994-460003. É nosso WhatsApp, loja Cheiro da Arte, na esquina das ruas. Na esquina das ruas, 7 de julho, com a 7 de setembro. Fala, Tiago, rapaz, ali na Matias Olímpia, aquele abraço, obrigado pela audiência. Olá, Luísa Braga, sempre aqui também ligada na nossa programação. Bairro Santo Antônio, estamos convidando a todos os moradores para um encontro. Quem puder doar uma joia, aliás, doar um quilo de alimento não perecível para montagem de cestas básicas para as famílias mais carentes do nosso município. Leve um quilo de arroz, um quilo de açúcar, um pacote de café, já é uma ajuda, viu? Quem puder levar e quem puder doar, viu? Desde já agradece a todos. É hoje lá no bairro Santo Antônio. É isso aí, meu dia 56, nosso alô, nosso amigo José Salu, rapaz. Ele está aqui convidando familiares, amigos, para a missa e visita de um ano de Adriano. Tá certo? Lá na localidade Frevedor, rapaz, ali no município de Altongá, na região ali do Marcelo, não é isso? Então vai ser agora domingo, né? É domingo, né? É a missa, a visita vai ser às 6 da tarde e depois a missa, às 6 da manhã e depois a missa. Lá na localidade Frevedor, que eu vejo aqui nosso amigo José Salu. Tá feito o convite. Uma tentativa de homicídio foi registrada nas primeiras horas da manhã de hoje, onde um homem identificado como Sávio, de 28 anos, levou vários golpes de facão, ave maria, na região do rosto e braços, no Balão do Mirante, na cidade de Parnaíba. Segundo informações, um homem não identificado teria entrado em vias de fato com a vítima e desferiu vários golpes de facão contra a mesma. Mesmo ferido, Sávio ainda conseguiu correr até a rua São Leopoldo, onde populares acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Após a chegada do socorro, foram realizados os primeiros atendimentos e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Cerco Verde. A motivação da tentativa de homicídio não foi identificada e ninguém foi preso. Pra marcar que tem sangue nesse cidadão, viu? Sabe quem que vai entrar agora de greve, meu amigo? Adivinha? Os peritos do INSS. Ei, rapaz. Cerca de 3.500 médicos peritos do INSS entram em greve em todo o Brasil a partir de hoje. A categoria engrossa o movimento grevista de diversos servidores. Na semana passada, funcionários administrativos do INSS já haviam iniciado a paralisação na chamada Operação Apagão. A reivindicação dos peritos, assim como dos trabalhadores administrativos, é de reajuste de 19% para repor as perdas inflacionárias, além de abertura de concurso público e melhora na carreira. O que não tá bom, agora vai ficar pior. Vai fazer uma perícia, chega lá, não tem médico, não, tá de greve. E aí? Eita, confusão. Vem briga por aí, pode aguardar, viu? Gente, 1 da tarde. Vamos embora, né? Vamos embora com Deus e Nossa Senhora. A gente volta amanhã, se Ele quiser. E Ele quer que Ele é bom. Manda Ele mesmo. É isso? E cedinho às 7 horas, estamos aqui com a Nora News, com as primeiras notícias do dia para você, viu? E continue lá acessando o nosso site e ouvindo a programação da sua Nora FM em todo lugar do Brasil. Tá bom? E meu dia, estamos de volta para você com mais uma edição de notícias no seu Jornal da Nora. Um abraço, fique com Deus. Agora fique com as melhores do passado no seu voo 87. Um abraço e até lá. Tchau. Curta a nossa fanpage no Facebook. Facebook.com / Rádio Anória FM 87,9. As lojas Raimar têm a melhor oportunidade para você comprar sua antena digital Sky com preço imbatível. Confere só essa super oferta. Antena digital Sky de 75 centímetros de 750 por apenas 549 à vista ou em uma mais 9 de 64,90. E aí, gostou? Ah, mas ainda tem essa super oferta. Antena digital Sky de 60 centímetros de 750 por apenas 499 à vista ou em uma mais 9 de 59,90. Ah, e a instalação é inteiramente grátis. Mas corra pra loja e aproveite porque é por tempo limitado. Lojas Raimar, o melhor lugar de comprar. Somos a Rádio Anória FM, ZYM 953, canal 200, frequência modulada em 87,9 MHz. O som do seu coração. Emissora integrada à ADESCUB, Associação de Desenvolvimento Social e Cultural de Beneditinos. Uma rádio do povo, feita para o povo. Anória. Atenção, senhores passageiros com destino ao passado. Vamos começar a nossa viagem. Voo 87, só flashback. Com escalas pelos anos 80, 90 e 2000. Voo 87. Apertem os cintos. E boa viagem. Alô você, muito boa tarde. Vamos começar a partir de agora mais uma edição especial do nosso Voo 87. A partir de agora, uma hora inteirinha com as melhores do passado.